Boa tarde, irmãos, irmãs. Estamos começando mais um encontro de capacitação para pastores, obreiros, líderes em geral. E vamos trabalhar hoje com o tema do princípio de autoridade. Estamos fundamentando a nossa meditação, a nossa reflexão no meu livro sobre discipulado, hoje mais particularmente, e também numa obra muito importante de Watchman Nee, sobre a autoridade espiritual. A Bíblia diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Romanos 13, versículo 1. Então, Deus trabalha com o princípio de autoridade. Esse é o método do Senhor desde a criação. No tempo da criação humana, esse já era um princípio. O ser humano deveria estar debaixo da autoridade do Criador, assim como todas as outras criaturas do jardim estavam debaixo da autoridade humana. Refiro-me, nesse caso, à aliança adâmica ou edênica, chamada aliança de Adão, na qual o ser humano é chamado para ser mordomo do cosmos. O Senhor Deus tomou o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Adão e Eva eram autoridade sobre a criação. E nós temos que aprender a viver com esse princípio. Deus utiliza o relacionamento do discípulo com a autoridade como um método para lapidar o nosso caráter ou formar a nossa personalidade, ajudar no processo de formação, seria mais adequado. A obediência trabalha em nós o domínio próprio. A obediência trabalha em nós a humildade. Um dos objetivos de um líder, seja ele pastor ou em outro ministério, é transformar os seus discípulos em líderes futuros, em discipuladores futuros. Mas ninguém estará apto para liderar se não estiver preparado para ser liderado. É claro que não se trata de uma submissão alienada. Deve-se questionar, quando necessário, a decisão do líder, mas sempre está preparado para submeter-se às decisões dos superiores. Sujeitai-vos a toda autoridade humana por causa do Senhor. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Por isso os que resistem à autoridade resistem à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Ainda nesse aspecto, disse Pilatos, não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias contra mim se de cima não te fosse dada. Aquele, porém, que me entregou a ti, maior pecado tem. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 10 e 11. Durante todo o período em que a Bíblia foi escrita e em toda a sua extensão, esse princípio de autoridade é aplicado em diferentes situações e relacionamentos. Por exemplo, na família: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, pois isso é agradável ao Senhor. Colossenses 3, versículo 20. Honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Filho, você pode ter motivo para ficar chateado e até irado com seus pais por alguma situação. E com certeza, em algumas situações, você estará com a razão. Você pode e deve dar a sua opinião. Você pode discordar quando eles estiverem errados. Você pode propor uma outra direção. Você pode tentar provar e convencer os seus pais, avós, tios, o responsável pela sua vida, a autoridade sobre a sua vida, de que eles estão errados. Você só não tem o direito de desobedecê-los, pois você só não pode pecar contra eles, e desobedecê-los redundará em pecado. Um outro exemplo que percebemos é o de Neemias para com o superior, mas disse ao rei: viva o rei para sempre. Neemias se colocou numa posição de humildade e, diante da indagação de Artaxerxes, ele vai solicitar, primeiro demonstra sua tristeza e depois vai solicitar que o rei o autorize a restaurar Jerusalém. Mas ele solicita, ele era cativo e só foi fazer essa obra porque ele foi autorizado. É um exemplo de submissão à autoridade. Lembre-se de que o referencial do nosso amor a Deus é o amor que temos e demonstramos por nós mesmos e pelo próximo. Temos que saber viver com as autoridades humanas e com a autoridade de Deus. Jesus respeitou as autoridades humanas, ainda que não concordasse com elas. É óbvio que ele não concordava com as discrepâncias e os abusos, tanto do Império Romano como do sacerdócio do Sinédrio. Ainda assim, ele obedeceu. Um exemplo é seu respeito para com o tributo e os impostos ao Império Romano e César, que eram autoridades civis. Saindo das autoridades civis, me refiro agora às autoridades religiosas. Então, além das autoridades civis, nós também temos as autoridades religiosas a serem respeitadas na igreja. Um oficial já é uma primeira graduação de autoridade, depois um diácono, depois um presbítero, então o pastor. E o pastor está debaixo da autoridade do seu presidente. Nas igrejas episcopais, o pastor está debaixo do bispo ou do colégio de bispos. E Deus nos chama à submissão porque isso gera humildade em nós. Submeter a nossa vontade aos nossos pais, às autoridades civis, às autoridades religiosas, é um degrau difícil de subir no processo da nossa santificação e, basicamente, no nosso curso, especificamente no nosso curso, difícil para a formação do nosso caráter como líderes. Mas você só pode ser líder se você aprender a obedecer. Eu fico estarrecido como em todo o país, agora me refiro à nação como um todo, as pessoas se desacostumaram a obedecer. Então, uma regra é estabelecida, a Constituição diz uma determinada coisa, as pessoas fazem outras. Às vezes até lideranças do executivo, mesmo do legislativo, e quando isso acontece, acabam surgindo inquéritos e processos e coisas dessa natureza, dessa envergadura. Nós precisamos voltar à ideia de Deus e submeter a nossa vontade às autoridades. Temos o exemplo deixado por Jesus e desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Lucas capítulo 2, versículo 51. Jesus era submisso. Jesus foi submisso durante 30 anos na sua família e depois, ao longo dos 3 anos de ministério, foi submisso à vontade do Pai. Tanto que Jesus chega próximo à crucificação e solicita ao Pai: se for possível, Pai, passa de mim esse cálice. Contudo que não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. E sabe o que acontece? O Pai tinha o propósito de resgatar a mim e a você, a toda a humanidade, e Jesus obedece à autoridade do Pai. Nós temos que obedecer autoridades. Eu guardo com grande alegria o fato de ter trabalhado com 4 bispos, mais diretamente. Primeiro, o Bispo Nelson, com quem jamais tive nenhuma ação de insubordinação. Tive ação de questionamento, até na juventude, com relação a várias questões, mas não de insubordinação. Depois o Bispo Geoval, quando já era pastor formado e trabalhei com a juventude, tive questionamentos, mas jamais de insubordinação. Depois o Bispo Adolfo, hoje já dormindo no Senhor, fiz questionamentos, mas jamais atos de insubordinação. Depois o Bispo Adriel, momento para mim de clímax ministerial, dentro da igreja metodista a qual estou me referindo, fizemos muitas vezes reuniões e levantamos questões, mas jamais de insubordinação. Até para sair, eu fui pedir licença e pedir a bênção, junto com a minha esposa e mais uma outra pastora. Isso é fundamental. Agora, na Assembleia de Deus, eu estou debaixo de um pastor, que é o pastor presidente, o pastor Zacarias. Ainda não sou reconhecido na convenção da Assembleia de Deus como um pastor da Assembleia de Deus, mas mesmo como irmão, como um obreiro, como um presbítero reconhecido, aí sim, esse reconhecimento de presbítero foi feito no campo, estou debaixo da autoridade, jamais a insubordinação. E isso faz toda a diferença. E temos outras autoridades que nós poderíamos mencionar aqui. Mesmo quando as autoridades nos regem, e não estão de acordo com a vontade de Deus, devemos obedecê-las, sendo elas cristãs ou não. Isso é um meio para lidar com a questão do nosso caráter. E nós devemos orar para que o Senhor intervenha nas situações e dialogar com a autoridade no sentido de demonstrar aquilo que as autoridades muitas vezes não estão enxergando. Você deve fazer isso. Não só pode, você deve colaborar. Mas não se levantar contra. É absurdo o que a gente vê no país, é absurdo o que a gente vê na igreja. Cada um quer fazer a sua própria lei, cada um quer fazer a sua própria constituição. Cada um faz o que quer. Vai na reunião que é convocado, se quiser. Dá o dízimo, se quiser. E aos poucos, os líderes maiores, pastores presidentes, bispos, vão ficando sem ação. Porque se tirar um, tem que tirar um, dois, três, 10, 100. Tem que tirar todos. É fundamental você que está fazendo esse curso online, lembre-se sempre de que também o fato de não ir à igreja por uma proibição, isso eu digo na sua juventude, por parte dos pais, não significa a negação de Jesus, mas a resistência à autoridade significará resistir à orientação de Deus. Portanto, como regra para a liderança, devemos obedecer às autoridades que estejam colocadas em nossas vidas, mesmo que às vezes eles erram. Eu me lembro de uma frase de um outro bispo que nós chamávamos de o bispo Richard da Sexta Região, porque há muitas pessoas do grupo que não conhecem a estrutura da Igreja Metodista. E uma vez ele disse: os bispos podem errar, mas Deus jamais erra. É isso, irmãos, que nós temos que ter em mente. Eles são homens e mulheres e podem errar. E nós estamos aqui para colaborar. Mas Deus não erra. E até no erro deles nós temos a ação de Deus permitindo. Não é que Deus gera o erro, mas permitindo que o nosso caráter seja lapidado. Pois o Senhor usará essas autoridades para nos lapidar, eu vou repetir isso, gerando paciência, gerando perseverança, gerando submissão, gerando dependência de Deus, porque nós vamos orar pelas causas que acreditamos. Então, o nosso alvo é ser como Jesus. E por isso, mesmo que as autoridades errem, devemos continuar sendo obedientes e humildes, crendo que o Senhor está moldando através da submissão. Contudo, existem exceções a essa regra. Se a ordem dada pela autoridade humana se sobrepõe à autoridade de Deus, aí nós podemos não obedecer. O exemplo nós vemos em Estevão, que não obedeceu, manteve a postura, foi apedrejado até a morte, mas manteve a postura. Vemos em Pedro, que foi crucificado de ponta cabeça, vemos em Paulo, que foi decapitado, mas nenhum deles abriu mão da vontade de Deus. Entre outros, não pararam de pregar. Daniel não deixou de orar e foi parar na cova dos leões. João Batista não deixou de profetizar, de denunciar o pecado, de anunciar a vontade de Deus. E também teve a sua cabeça cortada. As autoridades não devem ser obedecidas quando exigem o seguinte. Em primeiro lugar, se eles exigirem a blasfêmia contra o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você está autorizado a não segui-lo. O anticristo vai propor isso em breve. O anticristo vai propor isso em breve. A blasfêmia contra o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Outro dia, quando eu fui ao supermercado, nós estamos com isolamento social e não podemos sair. Mas, em algumas situações, temos que sair para adquirir alimentos. E quando eu cheguei na porta do mercado, tinha um sensor que era para verificar, acho que minha febre, ou verificar se eu estava com a enfermidade, com a Covid. Tudo bem, mas eu já fiquei pensando, nossa, que facilidade tecnológica que nós já temos para que, uma vez estabelecida uma marca, essa marca seja vista. Quem tem a marca da blasfêmia, esse poderá entrar, comprar, sair, voltar para casa. Quem não tem a marca da blasfêmia, esse será perseguido. Atentos a isso, irmãos. Em segundo lugar, o atentado contra a autoridade de Deus. Porque Jesus disse assim: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então, aquilo que for de Deus, nós não devemos obedecer qualquer ordem que seja para contrariar a Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus. Agora, não seja cara de pau, meu querido amigo, irmão, pastor e pastora, missionário, missionária, líder, e dizer, ah, é contra a vontade de Deus isso e aquilo. Tudo que for contra a sua vontade, aí você diz que é contra a vontade de Deus. Toda ordem que é dada, você não gostou, ah, esse líder é muito duro. E aí você diz que não vai obedecer porque ele está sendo muito duro. Não, não é nada disso. É contra tudo aquilo que está revelado na palavra do Senhor. Em terceiro lugar, atentado contra a vida humana. Se mandarem você fazer alguma coisa no sentido de ferir a vida do próximo, seja fisicamente, seja emocionalmente, seja perseguindo espiritualmente. Se você for chamado a isso, você está liberado. Em quarto lugar, atentado contra a criação de Deus. Ah, vamos destruir tudo. Destruir o mar, destruir o oxigênio, destruir as árvores, vamos destruir tudo. Não, você está livre dessa ordem. E em quinto lugar, a mentira. Porque a mentira procede do diabo, ele é o pai da mentira. Não mentir jamais, em nenhuma situação, para não se vincular às trevas. Finalizando, irmãos, o princípio da obediência deve ser uma forma de louvar a Deus, e, portanto, não pode tratar-se de algo que lhe amargure, mas que lhe traga regozijo, mesmo em meio à discordância. E vamos ter discordâncias dos nossos líderes. Claro, ninguém, nenhum de nós é igual, nenhum de nós pensa da mesma maneira na totalidade. Nós não pensamos na totalidade nem com relação à nossa própria vida. Uma coisa é o que eu pensava há 5 anos atrás, outra é que eu pensava há 10 anos atrás, outra é que eu penso hoje. Ora, se eu tenho opiniões e verdades relativas que mudam dependendo do meu amadurecimento, então há coisas e há verdades que são relativas. Nós podemos pensar e diferentes, diferentemente, desculpa, e nesse caso precisamos dialogar, como já falei, mas não nos tornar insubmissos. A ideia é a obediência como um princípio de amor. É alienante aquela forma de obediência imposta a partir do exterior, uma coisa que você é forçado, não, e que torna o homem um escravo das leis superiores ou súdito de outro homem. Liberta, ao contrário, aquela que é escolhida livremente, que nos permite o encontro com o outro e nos torna capazes de entregar a vida por uma causa que abraçamos e amamos. Então não se trata de um princípio de obediência alienante. Não é alienação esse princípio, pastores. Não é alienação que eu estou propondo, presbíteros, diáconos, oficiais, ou seja, qual ministério você exerça. A obediência é para a criança uma exigência da sua idade e de sua vida. Para o homem maior, é um objeto da sua escolha, do seu livre-arbítrio. Na realidade, ele somente obedece àquele que ama. Nesse plano é que se situa a obediência religiosa. Aqui eu estou citando Javier Picasa, Esquema Teológico da Vida Religiosa, Teoria da Vida Religiosa. Abre e fecha aspas. Meus queridos irmãos, agora, depois dessa breve fundamentação, eu quero dizer a você que nós podemos falar sobre esse tema largamente, largamente, e durante muitas semanas, meses e anos. Mas eu quero resumir indo direto a você, líder. Eu quero ir direto a você, pastor, colega. Pastor, pastora, não obedeça o seu líder, o seu presidente, o seu bispo, por força ou por violência. Não obedeça e depois, em uma reunião, e depois volte para casa murmurando, reclamando. Não, tudo que você tiver que dialogar, você dialogue no momento adequado, onde houver oportunidade, procure seu líder, converse, Você pode divergir, mas entenda que o princípio da obediência é uma grande bênção para a sua formação cristã. É o inverso do que Satanás é. Observe que Satanás não tem medo quando nós pregamos a palavra de Cristo, Otmani. Eu cito aqui, abro aspas para o Otmani. Mas como ele tem medo quando nós nos submetemos à autoridade de Cristo? Eu vou repetir. Observe que Satanás não tem medo quando pregamos a palavra de Cristo. Mas como tem medo quando nos submetemos à autoridade de Cristo? Porque a pessoa pode pregar, eu já tenho alguns anos de experiência, outros estão começando, outros estão mais adiante. E Satanás pode nos observar e nós podemos pregar sobre tudo e podemos falar maravilhosamente bem. Na verdade, os advogados até podem falar melhor do que nós sobre os temas. Porque eles são formados para isso. Mas o que vai definir a nossa autoridade espiritual, que pode amedrontar o inferno mesmo, é se ele observar que nós somos submissos a Jesus Cristo. Se nós somos submissos a Ele, nós somos o inverso dele, Satanás. Satanás não quis obedecer à Trindade excelsa. Se nós obedecemos, nós somos o inverso dele. E isso faz tremer, isso abala muitos, entretanto, fazem na igreja só o que gostam, se recusam a fazer o que não gostam. E quando fazem o que não gostam, fazem obrigatoriamente de cara feia ou porque levaram muitas broncas e depois voltam para casa e acabam pecando e levando seus filhos a ouvir comentários contra a autoridade. E eu imagino a cabeça, dos que têm filhos quando ouvem seus pais, pastores, se levantando dessa maneira contra a autoridade. Isso é péssimo para o testemunho diante dos seus filhos. E não adianta tentar justificar, porque ele vai ver que na igreja local você quer que os irmãos estejam debaixo da sua autoridade. Mas quando você está debaixo, você só quer fazer o que deseja. Jamais essas pessoas meditam sobre se, agindo em obediência, elas vão ser bênção ou não vão ser bênção, elas fazem por obrigação. Por isso, às vezes, o trabalho na igreja passa a ser executado pelo ego e não em obediência a Deus. Nós então precisamos tomar uma decisão hoje que não seja feita a nossa vontade, mas seja feita a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que nós sejamos obedientes. A igreja é o lugar onde nós temos que começar a viver a obediência em escala plena. É o lugar do cumprimento, como o lugar da provação. Se fracassarmos na igreja, líderes, fracassaremos em qualquer outro lugar. Se formos vencedores na igreja, os problemas do mundo e do universo poderão ser, em muitas áreas, resolvidos. Porque aquele que é insubordinado de coração sempre torce e espera que a autoridade fracasse. Parece que isso, também na cultura latino-americana, é uma presente. tem a ver com a história e que vocês sabem melhor do que eu. Mas parece que uma vez constituída uma autoridade, então ele acabou de entrar para o hall daqueles que terão uma grande torcida para que alguma coisa dê errado. Irmãos, isso é um tiro no pé. Nós precisamos tomar uma outra atitude. Por absoluta misericórdia de Deus, não sabemos o que se passa nos corações das pessoas. Já pensou se os apóstolos soubessem quem era Judas? Hoje em dia, muitos, devido à falta de amor, sentem prazer em criticar. Se possível, derrubar. E deleitam-se grandemente em revelar as faltas dos outros. Isso eu já presenciei também em grande escala. Você trabalha, trabalha, trabalha, busca viver uma vida reta em santidade. Uma vez que você tenha falhado, nossa, essa notícia corre, mas corre de uma maneira assim grandiosa, porque logo alguém tem que contar essa falta para os outros. E contam as faltas, e muitos dos outros acabam diminuindo a credibilidade na sua vida e ministério. Por quê? Sabe por quê? Você cometeu erro. Meu irmão, quem não cometeu erro foi Jesus, o único. E quem age dessa maneira com aqueles que cometem erro, desacreditando da sua autoridade, comete uma heresia que foi cometida na igreja primitiva. Vou explicar rapidamente. Alguns davam a sua vida e morriam pela pregação do Evangelho. Mas alguns acabaram fugindo. Fugiam na hora da perseguição. Porque é duro ser perseguido, ser lançado nas arenas romanas para ser devorado pelas feras. E depois que as perseguições passavam, muitos deles voltavam para a comunidade. E alguns simplesmente diziam: eles não têm mais autoridade espiritual para estar aqui, eles não têm mais legitimidade para estar aqui porque eles fugiram, com absoluta falta de misericórdia. Então precisamos vigiar a nossa boca, precisamos vigiar o nosso coração, para que a unidade da igreja permaneça. Satanás emprega toda sorte de argumentações para nos levar à insubordinação, para nos escravizar, a fim de que nos tornemos inimigos de Deus, em lugar de sermos subjugados por Ele. Satanás aprisiona os homens através das fortalezas dos argumentos, fortalezas espirituais e que obscurecem o entendimento, a mente, como se fosse uma vedação da mente, uma obstrução na mente. A maioria dos homens está por trás de tantas linhas de defesa que eles são incapazes de atravessá-la para a liberdade. Sabe por quê? Eles estão por trás de linhas de defesa porque o diabo obscurece o entendimento. Nós somos prisioneiros do Senhor Jesus, servos da liberdade. Chegou a hora de ouvir e obedecer. Autoridade é algo que Deus estabelece para todos aqueles que ofendem as suas autoridades estabelecidas. Perdão. Autoridade é algo que Deus estabelece. Todos aqueles que ofendem suas autoridades estabelecidas desprezam a Deus. Agora ficou com a pontuação correta na leitura. Vou repetir. Autoridade é algo que Deus estabelece. Todos aqueles que ofendem suas autoridades estabelecidas desprezam a Deus. Porque, como nós já dissemos, a autoridade vem de Deus, não de nós mesmos. Somos simplesmente mordomos de sua autoridade. Esse é um dos conceitos mais importantes para a formação da liderança. E se você quer ser um líder segundo o coração de Deus, entenda. É extremamente importante que a autoridade de Deus seja mantida. Representar a autoridade é representar a Deus. Estar em posição de autoridade é ser um exemplo para todos. Governo de Deus é um assunto seríssimo. Que Deus nos conceda a graça de reconhecer o que é autoridade, temendo a Deus e não confiando em nós mesmos. E aí você pode fazer a última pergunta e dizer: ah, pastor, então é de Deus e eu tenho que ser um exemplo, mas eu conheço o meu líder e ele não é exemplo. Irmão, deixa que ele acerta a vida dele com Deus. Não toque nele. Todo pastor está na mão direita de Deus. Apocalipse capítulo 1. Todo pastor e pastora, todo missionário, missionária, todos estão na mão direita de Deus. Deixe que Deus faça o acerto com eles. E eu me alieno? Não. Participe, vá lá, dialogue, não fuja, não se esconda, não se omita na história. Vai lá, dialogue, faça de tudo que tiver ao seu alcance de modo íntegro, reto, santo, para fazer com que a sua opinião acerca da vontade de Deus, se ela estiver correta, ela possa ser então estabelecida. E aqui, então, eu começo mesmo a concluir. Formação de pastores, presbíteros, diáconos e oficiais são um método de transformação da história que pressupõe um princípio da autoridade. Se a gente levasse mais a sério o que significa formar, não é só transmitir informação, mas formação de caráter é dar um passo gigantesco para transformar a história, pelo menos aquela que está ao nosso redor. Reconhecer que Deus é a principal autoridade sobre tudo e todos é sine qua non. É imperativo que nós reconheçamos que Deus é a principal autoridade e que o princípio da autoridade deve ser assumido. Ter em Jesus um modelo de autoridade é nossa obrigação como cristão. Eu falo todo sermão. É parte do nosso estudo, então é cristologia, e é parte da nossa prática, então é o nosso cristocentrismo vivenciado como um discipulado real. ter em Jesus um modelo de autoridade, porque ele é a autoridade que foi servo de todos e todas. Submissão à autoridade? Sim. Alienação? Não. Em último lugar, viva em amor, o princípio da submissão à autoridade, no qual os servos são submissos e as autoridades são servas. Fica a minha oração nesta tarde. Esse foi o encontro mais longo, mas era necessário. E o meu desejo, a começar então, finalmente, em primeiro lugar pelos pastores, seja um modelo de submissão à autoridade. Até os pastores presidentes, até os padres que fazem contato conosco, estejam debaixo de autoridade. Os bispos, vocês também têm que estar debaixo da autoridade. É como a Constituição. Todos estão debaixo da Constituição. A Constituição é para o cidadão mais distante, das regiões mais distantes do Brasil, e é para o presidente da República. Isso serve para pastores e pastores presidentes e pastores bispos e padres e arcebispos que entram em contato conosco, esteja debaixo de autoridade e exerça a autoridade perante os outros com amor, para que os seus subordinados vejam no seu exemplo do exercício de autoridade, no seu exemplo. Não, você não é perfeito, você vai errar, não tem problema. Uma hora ou outra erra aqui ou acolá. Se alguém te julga, né, se desligue disso. Mas faça o máximo para exercer a sua presidência, o seu episcopado, o seu pastorado em nível de liderança maior, seja qual for então essa liderança, em que área for, buscando ser o exemplo na maior parte das áreas da vida humana, seguindo, estudando permanentemente o modelo de Jesus. Devote-se à cristologia. Nossa cristologia no Brasil é paupérrima, por isso que o nosso cristocentrismo também é paupérrimo, e por isso que a nossa igreja cresce em número, mas não salga quase nada no Brasil. Depois dos autoridades maiores de cada denominação, converso com os presbíteros e digo: leia o que Paulo escreve e seja um presbítero segundo o coração de Deus. Aqui eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver com presbítero, mas seja como Davi. Busque ser como Davi, um homem segundo o coração de Deus, que busca ser irrepreensível, que busca ser. Em terceiro lugar, seja um diácono, como diz o próprio termo, serviçal. Nós precisamos de uma igreja serviçal, onde as pessoas põem a mão na massa. Quando você foi consagrado diácono, você não foi consagrado para uma titulação e só uma titulação que te confere status. Você agora é o servo de todos. Servo por amor. Você é oficial na igreja? Receba os visitantes, acolha, coloque as coisas no lugar. Que todos os líderes agora, de todos os ministérios, recebam uma unção tremenda e poderosa. Todos os obreiros de todos os ministérios, oração, louvor e adoração, administração, tesouraria, toda a parte de finanças aí. O pessoal que faz o cafezinho, pessoal da limpeza, Ministério da Limpeza, Ministério da Ação Social, em nome de Jesus, que todos recebam uma unção nessa tarde, mas uma unção tremenda e poderosa, mas tremenda e poderosa. E que esse grupo, que nasceu como notícia, do momento em que eu estava enfermo, em coma, e foi aberto pelo querido Luiz e Delma, pelos queridos Luiz e a sua esposa Delma. Depois continuou como notícia da pastora que sofreu um acidente, mas que acabou se tornando num instrumento de não só de informação, mas de edificação. Então agora seja liberada uma unção tremenda, uma unção poderosa, uma unção de leão da tribo de Judá. E que Satanás corra para trás, porque ele vai ouvir o rugido do leão da tribo de Judá, vai ouvir o chofar, porque a autoridade do Messias está entrando nos portais, os portais estão levantando as suas cabeças para que entre o Rei da Glória, e enquanto o leão da tribo de Judá adentra a Cidade Santa, o diabo sai correndo porque ele vê uma multidão de homens e mulheres submissos à autoridade e gente que assumiu o princípio da submissão à autoridade como um prazer, feito uma degustação de um alimento, feito um momento de grande êxtase, feito um momento de uma grande festa. Como nós dissemos no Uruguai uma vez, no Ciemau, uma grande festa que é a festa da vida. Que Deus abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu amor, a sua paz e a sua submissão. E que o Espírito Santo nos dê todo o poder do leão da tribo de Judá e toda a autoridade de uma ovelhinha, autoridade para ser servo, manso, santo, solidário, como um documento do Colégio Episcopal da Igreja Metodista de décadas atrás. Que a graça, o amor e a unção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre todos nós e sobre todos nós permaneça hoje e eternamente até o triunfo final. Amém. Amém. e amém.